atrás. Vivo evitando mais danos, alimentando os meus planos, vivendo tempos insanos, todos falando, julgando, sem saber pra onde vamos. Tá todo mundo tentando, recebemos o que damos, cópias de quem criticamos. Quem nunca erra, sempre tá por cima. E quem tá por cima, finge que não erra, finge que não erra. Os que tão por cima, sempre tão por cima, que uma hora erra. Falas que calam, dados e dados não param, frases e frases é só caô. Pensa que sabe, não sabe e não dá valor. Vai entender. Vivendo da minha